Portal do Arrocha. E o coração quando está embriagado é porque tá sofrendo. Farra da diva. Ninguém me reconhece sem você. Num canto jogado, cheio de gente pra todo. Toda hora tenho pra lembrar.